isso aí, minha internauta. Acesse tchan.com.br, o novo sucesso do Brasil. Então vamos jogar duro. Esse samba é pra você que não sabe nem ligar o computador. Você vai aprender, vai, vai. Aperte o botão pra telinha acender. Espere um pouquinho pra ver. Aperte o botão pra telinha acender. Espere um pouquinho, tudo vai acontecer. Segure o bichinho de rabinho compridinho. Leve a setinha onde tem um telefone. Com um dedo indicador, você dá um cliquezinho. Aparece a janelinha. E aí? Bote sua senha. Opa! Venha. Bote mesmo, bote, baby. Bote sua senha. Vamos. Já rolou. Bote sua senha. Venha. Que a viagem da internet começou. Pra quebrar, pra balançar. Digite tchan.com.br. Pra remexer, pra rebolar. Digite tchan.com.br. Pra quebrar. Opa! Pra balançar. Olha o mouse. Digititchan.com.br. Acesse nosso site, mãe, que você vai ter o tchan inteirinho pra você. Venha navegar com a gente nas ondas da internet, baby. Porque isso é maravilhoso. Essa é pra você que não sabe nem ligar o computador. Você vai aprender, vai, vai. Aperte o botão pra telinha acender. Espere um pouquinho pra ver. Aperte o botão pra telinha acender. Espere um pouquinho, tudo vai acontecer. Segure o bichinho de rabinho compridinho. Leve a setinha onde tem um telefone. Com um dedo indicador, você dá um cliquezinho. Aparece a janelinha. E aí? Bote sua senha. Venha. Bote sua senha. Já rolou. Vou botar bote toda, mãe. Venha. Do começo ao fim. Vamos viajar. Começou. Pra quebrar, pra balançar. Digite tchan.com.br. Pra remexer, pra rebolar. Digite tchan.com.br. Pra quebrar, pra balançar. BR mesmo, viu? Porque é do Brasil, mãe. Pra rebolar. Digite tchan.com.br. Clique, clique, ai. Clique, clique, ui. Clique, clique, ai. Eu já fui. Clique, clique, ai. Clique, clique, ui. Clique, clique, ui, ui, ui, ui, ui. Vamos viajar nas ondas da internet, manhã. Porque isso aqui, ó, é o tchan.com.br. Viajou, mãe? Então venha ser minha internauta.